10h15 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estamos já faltando aí, estamos no dia 19, 12 dias para o final do ano de 2013. Período aí já de grande procura turística no destino Foz do Iguaçu. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares divulgou uma estatística apontando aí estimativas de que na última semana do ano, no período entre Natal e Ano Novo, a ocupação hoteleira em Foz do Iguaçu pode até mesmo ultrapassar a marca de 80%, e para o Réveillon, principalmente os hotéis que promovem festas de final de ano, estes devem ficar completamente lotados aqui na Terra das Cataratas. Para falar a respeito do turismo na cidade de Foz do Iguaçu, estou na linha neste momento com o secretário municipal de turismo aqui em Foz, Jaime Nascimento. Bom dia, Jaime. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte. Jaime, o que podemos avaliar deste ano de 2013 para o turismo iguaçuense? Um ano positivo? O balanço geral, Guilherme, é um ano muito positivo. Porque apesar das dificuldades que a administração pública passou, hein, um ano que nós começamos com moratória, 90 dias de moratória, e agora no segundo semestre também com alguns problemas financeiros para cumprir os compromissos de final de ano, apesar disso, nós conseguimos muitos avanços, participamos de uma programação grande de eventos nacionais e internacionais, com boa divulgação de Foz do Iguaçu. Foram 12 eventos nacionais e 18 eventos internacionais que Foz esteve presente. Fizemos também um roteiro de divulgação na região sul, em shopping centers. Acho que apesar de um ano para o mercado de turismo também complicado, que tivemos aumento de tarifas aéreas e poucos feriados, nós tivemos um movimento que está se comparando ao de 2012, que é um ano de muitos feriados. Então, o meu balanço foi um balanço muito positivo. E é justamente num desses pontos que eu vou tocar. Nós tivemos agora nesse ano de 2013, não foi, como você mesmo disse, um ano economicamente positivo para o Brasil como um todo. O crescimento acabou ficando abaixo daquilo que era esperado, enfim, o próprio mercado turístico enfrentou problemas, principalmente devido à questão das tarifas aéreas aqui no Brasil. Até por isso, Foz do Iguaçu está apostando também nessa questão do turismo rodoviário, a divulgação nos destinos situados até 1.000 quilômetros aqui da cidade de Foz? Isso, exatamente por esse problema das tarifas aéreas, mercado aéreo complicado, problemas econômicos no país, né? E muita gente viajando para o exterior. Então resolvemos fazer uma ação na região sul, né? Um raio de 1.000 quilômetros de Foz do Iguaçu. E isso se mostrou também bastante positivo, com boa repercussão. Então, e os números estão aí. Eu acho que Foz do Iguaçu, apesar da crise aérea, da reforma de aeroporto, com tudo isso nós estamos alcançando os números de 2012. Historicamente, nosso maior público estrangeiro aqui em Foz do Iguaçu é o público argentino. Os argentinos que, infelizmente, neste ano vem enfrentando uma série de problemas econômicos, instabilidade política também na Argentina. Isso se refletiu no mercado aqui de Foz do Iguaçu? Guilherme, isso refletiu e gerou um grande impacto para o nosso turismo. A nossa sorte que o mercado nacional repôs esse turista argentino que não veio, né? Para algumas agências, para alguns hotéis, isso foi um problema maior, porque eles se concentravam muito no mercado argentino, né? Então, esses empreendimentos estão se adequando, né? Estão diversificando seus mercados, né? Mas, na prática, os argentinos, vamos dizer assim, força de expressão, desapareceram, né? Nós temos recebido muito menos argentinos do que nos anos anteriores, e isso tende a se acentuar porque a Argentina agora recentemente aumentou a taxação para aqueles que viajam para o exterior, que era 20%, hoje está em 35%. Ou seja, a perspectiva para o mercado argentino, infelizmente, não é das melhores, mas para o próximo ano, 2014, ano da Copa do Mundo, temos grandes expectativas com relação a diversos públicos estrangeiros em território brasileiro. Como é que você, como gestor do turismo municipal aqui de Foz do Iguaçu, está vendo essa questão do turismo estrangeiro durante a Copa do Mundo de 2014? É realmente algo para o qual nós devemos nos empolgar ou tomar com um pouco mais de cautela com relação à quantidade de estrangeiros no Brasil e no Destino Iguaçu? Guilherme, nós estamos vendo de maneira conservadora o fluxo de turistas para a Copa. A gente observou aí na última Copa, nas últimas Olimpíadas também, que embora as expectativas sejam grandes, os fluxos não foram conforme as expectativas. E para o Brasil, eu acredito que nós teremos um aumento de público, porque Foz do Iguaçu é o grande destino para o turista estrangeiro, né? Mas eu não acho que vai ser algo assim que vá lotar a cidade durante 30, 40 dias, né? Acho que vai dar um bom movimento. Agora, essa é a minha visão mais realista. Mas eu espero o contrário, que venha realmente, a gente tenha um grande fluxo. Mas estamos nos preparando, né, do ponto de vista de expectativas, para um aumento, mas que não vai ser algo assim que vai lotar a cidade. Nós conversamos com o Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu e representante da Comunicação Social, superintendente de Comunicação Social da usina de Itaipu, e ele nos falava a respeito da questão de que Foz do Iguaçu pode sediar, pode ser a casa de seleções que venham a treinar aqui no Brasil durante a Copa do Mundo de 2014. Essa possibilidade, como é que está sendo vista por parte do Poder Público Municipal? Existe mesmo esta chance de que Foz do Iguaçu venha a receber uma ou mais seleções durante o Mundial de 2014? Existe a expectativa, nós fomos visitados por seleções, né? Agora a seleção da Coreia esteve aqui mais de uma vez, mas há uma disputa entre as cidades para atrair as seleções, né? Então nós temos uma expectativa de que pelo menos uma seleção, né? E a mais próxima é a da Coreia, né? Talvez estejamos recebendo eles aí para a Copa. Também vamos falar de uma outra competição esportiva. Foz do Iguaçu foi marcada neste ano de 2013 com a chegada dos X Games, um evento que teve uma grande repercussão mundial, enfim, mobilizou também a comunidade de Foz do Iguaçu e que, da mesma forma como veio, infelizmente acabou indo embora. Não teremos as edições de 2014 e 2015. A ESPN cancelou todas as edições fora dos Estados Unidos, alegando falta de viabilidade econômica. Está em discussão ainda aquela questão de se trazer um evento alternativo, um evento paralelo de esportes radicais para o Destino Iguaçu em 2014? Sim, existe essa possibilidade. Tem uma empresa, a mesma empresa que recebeu no Brasil os X Games, está com um projeto para um outro evento, né, que parece que está sendo, por enquanto, chamado de X Brasil. Então existe essa possibilidade, está sendo no momento verificada a possibilidade de patrocínios, né? Esses eventos são caros, muito caros, então precisam de grandes patrocinadores e a empresa, pelo que sabemos, está trabalhando nessa linha de captar patrocinadores. Jaime, eu lhe pergunto, até para, enfim, não tem como não tocar neste assunto ao falarmos do ano de 2013. Hoje temos essa expectativa de que até o dia 30 esta questão do Parque Nacional do Iguaçu esteja solucionada, até porque terça-feira agora aconteceu esta reunião em Brasília entre representantes aqui de Foz do Iguaçu, Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes, enfim, para destravar o impasse a respeito da proibição da entrada de veículos de turismo privativo e táxis no interior do Parque Nacional do Iguaçu a partir do dia 30. Você acompanhou também toda essa discussão? Está otimista, assim como outros representantes do setor turístico, de que esse impasse será devidamente solucionado? Guilherme, eu venho acompanhando esse assunto já há muitos, já há alguns anos, né, da minha época do Contour. Estive agora em Brasília, estive na passeata, estive em Brasília, e a minha avaliação do encontro de Brasília foi muito positiva. Saímos de lá com uma clara perspectiva de que no dia 29 não vai fechar o parque, de que nós continuaremos operando da forma como operamos hoje, e que a partir daí se inicia uma revisão do plano de manejo, onde a partir dessa revisão a gente vai ter formalizada essa forma de operação do turismo privativo, como nós chamamos, no Parque Nacional. Então, o resumo aí desse encontro é que houve uma mudança do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, começaram a olhar sobre uma outra ótica o problema. Houve uma intermediação da ministra Gleisi Hoffmann. Tivemos aqui um trabalho também intenso do deputado professor Sérgio, do envolvimento do prefeito, e todas as entidades do turismo aí se mobilizaram para pressionar, né, por uma solução que seja negociada, né? E nós acreditamos que isso vai acontecer. Conversei aqui na CBN com o Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu. Jaime, muito obrigado pela gentileza de atender a reportagem CBN nesta manhã de quinta-feira. Eu agradeço a oportunidade e desejo a você e ao ouvinte um Feliz Natal e que 2014 realize todas essas nossas expectativas positivas com que nós vemos o turismo de Foz do Iguaçu. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.